nome, problema delas. Um brinde às que depende, subo baixo, boto nelas. Essa é minha vida, tem várias amigas que não liga de ganhar um presente. Eu de pobre antes, ele me solou. Toda delicada com o salto da Labotã. O da maçã, no Instagram lancei o 15, crise. Eu nem conheço essa palavra. Junta aquelas boas com as boas que eu trouxe. Tipo passarela, essa é nossa revoada. Porsche, Meca, Fefa, não se esqueça. Humildade vem primeiro. Hoje um comboio de Lacoste de esportivo. Inveja se perde na chave dos maloqueiros. Preto tatuado, 01 dos fatos que foram relatados no beat do GBR. Ela me chama de Igor Guilherme. Meu nome não é Igor, tu tá tonto, tá com febre. Um salve, as saudações pro mano Kevin. Ah, let's go, baby. Let's go, baby. Não queria antes quando a vida não andava. Relacionamento não se encontra por aqui. Let's go, baby. Let's go, baby. Não queria antes quando a vida não andava. Relacionamento não se encontra por aqui. Ah, coração fechado e fechado tá minha cara. Sem simpatia pra sua ideia torta. A joia que brilha, brilha no peito do tralha. A puta que grita e implora pra ser minha cocota. E nós segue firme a madruga contando nota. Enquanto o Pix vai cair como gorjeta. Ele tá clonando ou tá jogando roleta. É bigode mesmo, é o terror da receita. Tem por aí umas casinhas alugadas. A que mais gosta é a casa de veraneio. Tá levando as putas só pra ir fazer passeio. Tá balanceando e seu silicone no peito. Nós não mostra cara, exibe o lucro na net. Quer me trombar, então brota aqui na zona leste. Como as famosinhas de quatro lá no meu flat. Lá em Garatá, ela empina no meu jet. É, faz patrocínio e vidinho pro Kawaii. Inovar o ditado, o caixota vai pra Dubai. Ela não vale nada no modelo Marabras. Mas tem um sugar daddy que ela chama de papai. Papai banca, papai da Pandora. Só não mostra o papai na net que aí moia. Papai compra sua bolsa nova. Quer ir para o ano, cobertura no RJ. Os meninos tá com pacote dentro da mala. Contando forte dentro da sala. Bico se morde porque os cara tá todo dia com as puta louca de bala. Na revoada tem doce. Se preferir MD, só ligar que nós pode te trazer tudo aquilo que vai te satisfazer. Essa piranha ouriçada quem trouxe? Acho que vou me envolver. Acho que agora tenho nada a perder. Se elas me pedir homenagem, vai ter. Yeah. Pega essa grana pra fazer chover. Olha o favela no poder. Tirando onda, nós te assombra. É os maloca de SP. Pega essa grana pra fazer chover. Olha o favela no poder. Tirando onda, nós te assombra. É os maloca de SP. De reflexão. Vou passar visão, andar com quem vacila, tu se torna um vacilão. Na vida tudo oscila, então tu presta atenção. Que se a vida ensina, assassina e deixa no chão. Carro, casa, apartamento, caro, cara, casamento. Cada caso um argumento, caçando e cata o vento. Vidrado em contar milhão, viciado em fazer refrão. Let's go, inspiração. O GBR fazendo os beats na hora. E as do cash, igual chiclete, elas cola. Eu fico quieto, que é do corre, não se mostra. Nós é bandido e nós não namora. Eu vou marchar sem dó. As bandidas querendo sentar pra mim. Vou marchar sem dó. Let's go, nós é desde pequenininho. Eu vou marchar sem dó. As bandidas querendo sentar pra mim. Marchar sem dó. Let's go, nós é desde pequenininho. Ah, tudo na vida tem um preço e eu tô cada vez mais caro. 4M nada é tudo nosso. Todo dia acorda cedo um malandro e um otário. Quando os dois se trombam dá negócio. Janta no bololo restaurante. Hugo Boys e foto no iPhone. As top de Aspen no rasante. Ela já sentava quando eu trampava no sonda. Imagina agora que eu tô cantando funk. O Ig disse não pode levar pro coração. As puta caros e invejosos já tem de montão. Bacara rugindo perfume. As loira da PUC. Junta tudo pra vingar a escravidão. Let's go, meu amor. Cê quer gin, tem licor. Faz o body shot, Verde, a EGBR toca essa na rede. Let's go, meu amor, cê quer gin, tem licor. Faz o body shot, mata sua sede, a EGBR toca essa na rede. Let's go, baby, let's go, baby. Não queria antes quando a vida não andava. Relacionamento não se encontra por aqui. Let's go, baby, let's go, baby. Não queria antes quando a vida não andava. Relacionamento não se encontra por aqui. As mina que dá quebrada tão tudo siliconada. Até meti uma mala, hoje já não é mais assim. Tá molhado nem encosta, sem sócio no meu negócio. Não me garanto ninguém desde menor que eu sou assim. Se invejoso eu nem sei quem é. Pra esse cuzão aí falar de mim. Quer ter minha vida, mas não paga o preço. Vai se fuder se entrar no meu caminho. Domingo na quebrada, estrada, eu vou de carenada. Tipo isca pras piranha, ela fica apaixonada. O talento do disfarçado, fuma um com os camarada. Avisa, let's go, vambora que é revoada. Tipo Kevin na Evotrei, no banco de trás. Se a rata na quebrada, bebê, não te como mais. Eu não te como tá mais. Tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho, né, mano? Aí novinha, Elas quer fuder com nós que é chefe, rico bem novinho. Banca silicone só jogando no tigrinho. Vai novinha, desce e ganha presentinho. Senta pro tildão e depois senta pro gordinho. Elas quer fuder com nós que é chefe, rico bem novinho. Banca silicone só jogando no tigrinho. Vai novinha, desce e ganha presentinho. Senta pro tildão e depois senta pro gordinho. Fui mandar salve lá no morro, periculoso. Fui resgatar aquela bandida que hoje é giro louco. Fui de chinelo igual eu tava, eu atraquei de novo. E a diferença é que meu jet é dieta dos novos. Vai falar mal, vai falar pra falar que nós é louco. Mas depois vai querer colar, fechar com os perigosos. Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso. Tem suco de maracujá pra cê tomar com o bolo. E ela falou cadu, tive no som pesadão com tutu. Let's go Triniga, brother my fool. Let's go Triniga, brother my fool. Curte com os cabeças, chefe da minha quebrada inteira. Que a banca do Ian que é os talibã. Pra Doc e Marreta, muita trecha. Que ela quer curtir com os cabeças, chefe da minha quebrada inteira. Que a banca do Ian que é os talibã. GBR, DJ GBR, meu mano, é muita trecha. E fica no Caribe Suite 45. Já tem 20 jogadas na espera dos meninos. Tá separado 30 do show pra gastar sorrindo. Ela é nas abuda que transouvi no guizinho. Chegou recentemente de Abu Dhabi, viu que o brasa tá mudado e nós a cara de SP. Gordinho puxa Ferrari, sentido QG dos drag. Festa da celebridade, só com as que fala fluente. Inconscientemente eu tava tipo Kevin. 5 gringa na cabine, eu nem sei o que dizer. Só mais uma dose de Jack enquanto marola o back. No beat do GBR, a nova Beb 43. Não sei se hoje eu vou voltar pra casa. Então deixa gostosa dançar pela. Subi no teto da Porsche, se exibir, mostrar o dote. Mais uma noite tranquila com uma maluquina. A mente é milionária e os amigos fez a boa. Papai da revoada, adestrador de cachorra. Gole e fumaça, alegra a nossa zoa. Ela fica molhada quando vê um vida louca. Gordão tá ricoso na suna, deu uma embaçada. No café futuro, nós resgatou as mais cavala. Manda sua chave pra pagar, boçada pra dar. Jogo novo, mega, fez a sua nova plástica. No bololo, restaurante macarrão carbonara. Gin tônica pra ela, xanxã joga na taça. Let's go, baby, hoje a festa é lá em casa. Ela quer os D, os papai da revoada. Let's go, todo mundo louco. Hoje é festinha só de quem passou sufoco. Avisto tutu com 1 quilo no pescoço. Vem de Camboriú pra sentar pra criminoso. E o passaporte dela cheio de carimbo. Morou vários anos lá fora, fudeu com o gringo. Depois de uma corda retorna pro seu país. Ela é muito gostosa com essa cara de atriz. Piranha, já tô sabendo qual que é sua nova mania. Tá morando na Europa, vivendo de putaria. Quem tem boca vai a Roma, quem tem xota vai pra Grécia. Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias. No estado de São Paulo, esse é o novo agito. Não quer mais faculdade, ela tá se prostituindo. Manda foto por mensagem, se exibe mandando vídeo. Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito. É o bonde nos pela porta, GBR tocando é foda. Let's go, toca paz gostosa. Paz, presença e as faixas. Let's go, baby. Let's go, baby. Let's go, baby. Let's go, baby. Não queria antes quando a vida não andava. Relacionamento não se conta por aqui.